Ficheiro 16, página 126. Entretanto, a embarcação permaneceu confortavelmente estável sob os nossos sapatos, e tanto Jamie quanto o seu estômago comportaram-se briosamente, ajudados talvez pelo conhaque que o capitão nos serviu. Um excelente produto, disse Jamie, passando o copo ao de leve sob o nariz e fechando os olhos em sinal de aprovação às emanações densas e aromáticas. Português, será? Jared riu encantado, dando uma pancada leve com o cotovelo no capitão. Estás a ver, Portis? Eu disse-te que ele tinha um paladar apurado. Só o provou uma única vez. Mordi a parte interna da minha bochecha e evitei o olhar de Jamie. O capitão, um tipo grandalhão de aparência imunda, parecia entediado, mas riu educadamente na direção de Jamie, exibindo três dentes de ouro. Um homem que gostava de manter a riqueza por perto. Resmungou. Esse rapaz vai manter os seus porões vazios, não é? Jared pareceu repentinamente constrangido. Um leve rubor surgindo por baixo da pele curtida do seu rosto. Notei, fascinada, que uma das suas orelhas era furada e perguntei-me exatamente que tipo de passado levara ao seu sucesso atual. Sim, bem, disse, denunciando pela primeira vez um leve sotaque escocês. Isso ainda vamos ver, mas eu acho. Correu os olhos pelo porto para a atividade que se desenrolava no cais, depois de volta para o copo do capitão, esvaziado com três grandes goles, enquanto nós bebericávamos o conhaque muito devagar. Sabes, Portis, poderias deixar-nos a tua cabine por um instante? Gostaria de conversar com o meu sobrinho e a sua mulher. E acho que o porão da popa está numa certa azáfama com as redes de carga, pelo barulho que se ouve. Esta observação, habilmente acrescentada, foi suficiente para fazer com que o capitão Portis saísse disparado da cabina, como um javali no ataque, a voz rouca, exaltada num patuá hispano-francês que eu, por sorte, não compreendi. Jared caminhou delicadamente até à porta e fechou-a com firmeza, atrás da figura volumosa do capitão, reduzindo substancialmente o nível de barulho. Retornou à minúscula mesa do capitão e, cheio de cerimónia, encheu outra vez todos os nossos copos antes de falar. Em seguida, olhou de Jamie para mim e sorriu mais uma vez, numa sedutora súplica. Fazer tal pedido é um pouco mais precipitado do que eu pretendia, disse. Mas vejo que o bom capitão, de certa forma, já me denunciou. A verdade é que ergueu o copo, de modo que os reflexos aquosos do porto trespassassem o conhaque, atingindo manchas de luz ondulantes, produzidas pelos acessórios de bronze da cabina. Preciso de um homem. Ele inclinou a borda do copo na direção de Jamie, depois levantou-o aos lábios e bebeu um gole. Um bom homem, reforçou, baixando o copo. Sabe, minha querida, disse, fazendo uma ligeira vénia para mim, tenho a oportunidade de fazer um investimento excepcional num novo estabelecimento vinícola na região do Mosela. Mas a missão de avaliar o empreendimento não é de tal sorte que eu me sinta confortável em confiá-la a um subordinado. Eu mesmo precisaria de ver as instalações e supervisionar o seu desenvolvimento. A tarefa exigiria vários meses. Olhou pensativo para dentro do copo, agitando delicadamente o líquido castanho e fragrante, de modo que o seu perfume encheu a minúscula cabina. Eu não bebera mais do que alguns pequenos goles do meu próprio copo, mas comecei a sentir-me um pouco tonta, mais em virtude de um crescente empolgamento do que da bebida. É uma oportunidade demasiado boa para deixar escapar, disse Jared, e há a hipótese de fazer vários contratos novos com as casas vinícolas ao longo do Reno. Os produtos de lá são excelentes, mas relativamente raros em Paris. Meu Deus, eles venderiam entre a nobreza como neve no verão. Os seus astutos olhos negros brilharam por um momento, com visões de poder e riqueza. Depois faiscaram de humor ao olharem para mim. Mas, disse, mas, concluí por ele, você não pode abandonar os seus negócios aqui sem alguém para os administrar. Inteligência, assim como beleza e charme. Parabéns, primo. Inclinou a cabeça, bem tratada, para Jamie, uma das sobrancelhas arqueada, num sinal de cómica aprovação. Confesso que estava um pouco perdido, sem saber como deveria colocar a questão, disse, depositando o copo sobre a pequena mesa com o ar de um homem que coloca de lado as frivolidades sociais em prol da seriedade dos negócios. Mas quando escreveste de Sainte-Anne dizendo que pretendias visitar Paris? Hesitou por um instante, depois sorriu para Jamie com um peculiar meneio das mãos. Sabendo que tu, meu rapaz, disse, indicando Jamie, tens uma ótima cabeça para números, senti-me fortemente inclinado a considerar a tua chegada como uma resposta às minhas preces. Ainda assim, achei que talvez fosse melhor encontrarmo-nos e reatarmos os nossos laços antes que eu desse o passo de fazer uma proposta definitiva. Quer dizer, achou melhor ver o quanto eu era apresentável. Pensei cinicamente, mas sorri para ele mesmo assim. Os meus olhos encontraram os de Jamie e uma das suas sobrancelhas curvou-se para cima. Esta era a nossa semana das propostas, evidentemente. Para um fora da lei sem posses e uma inglesa suspeita de espionagem, os nossos serviços pareciam ser bastante requisitados. A proposta de Gerard era mais do que generosa. Em troca do trabalho de Jamie administrando o ramo francês dos negócios nos próximos 6 meses, Gerard não só lhe pagaria um salário, como deixaria a casa de Paris com todos os empregados à nossa disposição. De modo algum, disse, quando Jamie tentou protestar contra essa estipulação. Pressionou um dedo na ponta do nariz. Sorrindo sedutoramente para mim. Uma bela mulher para realizar jantares é uma grande vantagem no negócio de vinhos, primo. Não fazes ideia de quanto vinho podes vender se deixares os clientes provarem no primeiro. Sacudiu a cabeça decisivamente. Não, será um grande serviço para mim se a tua mulher se dispuser a fazer festas e receber pessoas. A ideia de promover grandes jantares para a sociedade parisiense era, na realidade, um pouco assustadora. Jamie olhou para mim, as sobrancelhas erguidas interrogativamente. Mas eu engoli em seco e sorri, balançando a cabeça em consentimento. Era uma boa oferta. Se ele se sentisse competente para assumir a administração de um negócio importante, o mínimo que eu poderia fazer era organizar jantares. E atualizar o meu francês para conversas animadas. Certamente, murmurei. Mas Jared já assumira a minha concordância como certa e prosseguia, os olhos negros e decididos fixos em Jamie. Depois, achei que talvez fossem precisar de algum tipo de moradia em benefício dos outros interesses que os trazem a Paris. Jamie sorriu evasivamente. O que fez Gerard dar uma gargalhada e pegar no seu copo de conhaque. Também haviam servido um copo de água a cada um de nós para limpar o paladar entre um gole e outro, e Gerard pegou um desses com a outra mão. Bem, um brinde? Exclamou. À nossa parceria, primo, e à Sua Majestade. Ergueu o copo numa saudação. Depois passou-o ostensivamente por cima do copo de água. E levou-o aos lábios. Observei aquele estranho comportamento com surpresa, mas aparentemente significava alguma coisa para Jamie, pois ele sorriu para Jared, pegou no seu próprio copo e passou-o por cima da água. A Sua Majestade, repetiu. Depois, vendo-me fitando-o confusa, ele sorriu e explicou: A Sua Majestade, do outro lado da água, Sassenach. Oh! Exclamei, então por fim entendendo o significado do gesto. Ah! O rei do outro lado da água, o rei Jaime. O que explicava em parte a urgência da parte de todo o mundo para ver Jamie e a mim estabelecidos em Paris, o que de outra forma teria parecido uma improvável coincidência. Se Gerard também era jacobita, então a sua correlação com o abade Alexander seria muito provavelmente mais do que uma coincidência. As probabilidades eram de que a carta de Jamie anunciando a nossa chegada viera junto com uma de Alexander, explicando a incumbência que recebera do rei Jaime. E se a nossa presença em Paris vinha a calhar para os próprios planos de Gerard, tanto melhor. Com uma súbita admiração pelas complexidades da rede jacobita, ergui o meu próprio copo e bebi a sua majestade do outro lado da água e à nossa nova sociedade com Gerard. Gerard e Jamie, em seguida, sentaram-se para discutir os negócios e logo estavam debruçados sobre folhas de papel recobertas de anotações a tinta, evidentemente notas de cargas e de despacho de mercadorias por via marítima. A minúscula cabina recendia a tabaco, emanações de conhaque e marinheiros sujos, e comecei a sentir-me ligeiramente enjoada outra vez. Vendo que a minha presença não seria necessária por algum tempo, levantei-me em silêncio e subi ao convés. Tive a precaução de evitar a briga que ainda continuava em torno da portinhola de carga na parte posterior do navio e escolhi o meu caminho entre rolos de cordas, objetos que presumi serem cunhos de marcação e pilhas desordenadas de tecido de velas, até um lugar tranquilo na proa. Dali, a vista do porto era completa e desobstruída. Sentei-me numa arca com as costas apoiadas no balaústre, desfrutando a brisa marinha e os odores de peixe e de alcatrão de navios e docas. Ainda estava frio, mas com o meu manto bem enrolado no corpo, estava muito bem aquecida. A embarcação oscilava devagar, levantando-se na praia-mar. Eu podia ver as fitas de algas nos pilares dos cais mais próximos erguerem-se e bailarem sinuosamente, obscurecendo as manchas brilhantes e negras dos mexilhões entre elas. A ideia trouxe-me à memória os mexilhões ao vapor que eu comera no jantar do dia anterior e de repente senti-me faminta. Os absurdos contrastes da gravidez pareciam manter-me sempre consciente da minha digestão. Se não estava a vomitar, tinha uma fome voraz. A imagem mental de comida levou-me a pensar em menus, o que remeteu à consideração das festas e jantares que Gerard mencionara. Jantares, hã? Parecia uma estranha maneira de começar a tarefa de salvar a Escócia, mas, na verdade, não conseguia pensar em nada melhor. Ao menos, se eu tivesse Carlos Eduardo sentado à mesa à minha frente, poderia ficar de olho nele, pensei, sorrindo para mim mesma com a piada. Se ele mostrasse sinais de embarcar num navio para a Escócia, quem sabe eu poderia colocar alguma coisa na sua sopa. Talvez isso não fosse tão engraçado assim, afinal de contas. O pensamento fez-me recordar Gales Duncan e o meu sorriso desapareceu. Mulher do procurador fiscal em Cranesmoor assassinara o marido colocando cianeto em pó na sua comida em certo banquete. Acusada de bruxaria pouco tempo depois, fora detida quando eu estava com ela e eu mesma fui levada a julgamento, um julgamento do qual Jamie me resgatara. As lembranças de vários dias presa na escuridão fria do buraco dos ladrões em Cranesmoor ainda eram muito recentes. E, de repente, o vento pareceu-me demasiado frio. Estremeci, mas não tanto pelo frio. Não podia pensar em Gales Duncan sem aquele calafrio na espinha. Não tanto pelo que ela havia feito, mas por quem ela fora. Uma jacobita também. Alguém cujo apoio à causa Stuart fora mais do que levemente tingido de loucura. Pior ainda, ela era o que eu era, uma viajante através do círculo de pedras. Eu não sabia se ela viera para o passado como eu, acidentalmente, ou se a sua jornada fora deliberada. Também não sabia precisamente de onde ela viera. Entretanto, a última visão que tive dela, gritando de modo desafiador para os juízes que a condenariam à fogueira, era a de uma mulher alta, clara, os braços estendidos acima do corpo, mostrando num dos braços a reveladora cicatriz de uma vacina. Automaticamente procurei a pequena marca redonda de pele áspera no meu próprio braço, sob as dobras reconfortantes do meu manto. Estremeci quando a encontrei. A minha atenção foi desviada dessas tristes lembranças por um crescente alvoroço no cais ao lado. Um bando de homens aglomerara-se junto à prancha de embarque de um navio, gritando e empurrando-se. Não era uma briga. Olhei a altercação protegendo os olhos da luz com a mão, mas não vi nenhum soco a ser desferido. Em vez disso, parecia haver um esforço para abrir caminho entre a multidão agitada em direção às portas de um grande armazém na extremidade superior do cais. A multidão resistia tenazmente a esse esforço, voltando como uma grande onda após cada empurrão. Jamie logo surgiu atrás de mim, seguido de perto por Jared, que estreitou os olhos para o tumulto lá embaixo. Absorvida pela gritaria, eu não ouvi o ruído da sua aproximação. O que é? Perguntei, levantando-me e apoiando-me em Jamie, para me proteger da crescente oscilação do navio sob os meus pés. Assim, de perto, senti o seu cheiro. Ele tomara banho na estalagem e tinha um aconchegante cheiro a limpo, com um toque de sol e poeira. O olfato aguçado era outro efeito da gravidez, aparentemente. Podia sentir o cheiro do seu corpo mesmo entre a miríade de aromas e odores fétidos do Porto, assim como se pode ouvir uma voz baixa junto ao ouvido no meio de uma multidão barulhenta. Não sei, algum problema com o outro navio, ao que parece. Ele segurou-me pelo cotovelo para me firmar. Jared virou-se e gritou uma ordem em francês chulo a um dos marujos próximos. O sujeito saltou prontamente por cima do corrimão e deslizou por uma das cordas até ao cais, o rabo de cavalo típico dos marinheiros balançando-se acima da água. Observámos do convés quando ele se juntou à multidão, deu uma pancada ao de leve nas costelas de outro homem e recebeu uma resposta, acompanhada de expressivas gesticulações. Jared franziu a testa quando o homem de rabo de cavalo se desenvencilhou da multidão na rampa de embarque. O marinheiro disse-lhe alguma coisa, no mesmo francês ordinário e rápido demais para que eu pudesse entender. Após mais algumas palavras de conversa, Jared virou-se bruscamente e veio postar-se ao meu lado, as mãos esbeltas agarradas ao corrimão. Ele diz que há alguma doença a bordo do Patagónia. Que tipo de doença? Não pensar em trazer a minha caixa de remédios, de modo que pouco poderia fazer, mas estava curiosa. Jared pareceu preocupado e infeliz. Receiam que seja varíola, mas não sabem. Já chamaram o inspetor e o capitão do porto. Gostaria que eu desse uma espreita dela? Ofereci-me. Talvez eu possa ao menos dizer se é uma doença contagiosa ou não. As sobrancelhas mal delineadas de Jared desapareceram sob a franja negra e lisa do seu cabelo. Jamie pareceu ligeiramente embaraçado. A minha mulher é uma grande curandeira, primo, explicou. Mas depois voltou-se e sacudiu a cabeça para mim. Não, Sassenach, não seria seguro. Eu podia ver perfeitamente a rampa do Patagónia. Agora, a multidão recuava rapidamente, tropeçando e pisando nos pés uns dos outros. Dois marinheiros desceram do convés, um pedaço de lona erguida entre eles como uma espécie de maca. O tecido branco de vela curvava-se pronunciadamente sob o peso do homem que carregavam. E um braço nu, queimado de sol, balançava da rede improvisada. Os marinheiros usavam tiras de pano amarradas por cima do nariz e da boca e mantinham o rosto afastado da maca, sacudindo a cabeça, conforme resmungavam um para o outro, manobrando o seu fardo sobre as pranchas lascadas. A dupla passou sob os olhares fascinados da multidão e desapareceu num armazém próximo. Tomando uma rápida decisão, virei-me e rumei em direção à rampa da popa do Ariana. Não te preocupes, gritei para Jamie por cima do ombro. Se for varíola, não me pode afetar. Um dos marinheiros, ouvindo-me, parou boquiaberto. Mas eu apenas sorri para ele e segui em frente. A multidão estava em silêncio agora e já não era arremessada para a frente e para trás, pelo que não foi muito difícil abrir caminho entre os grupos de marinheiros, murmurando entre si, muitos dos quais franziam o cenho ou pareciam espantados enquanto eu passava por eles. O armazém estava abandonado. Nenhum fardo ou túnel preenchia as sombras ressoantes do imenso espaço vazio. Mas os cheiros de madeira serrada, carne defumada e peixe pairavam no ar, facilmente distinguíveis da multiplicidade de outros odores. O doente fora largado apressadamente perto da porta, sobre um monte de palha de enchimento descartada. Os seus acompanhantes empurraram-me ao passar por mim quando entrei, ansiosos por saírem dali. Aproximei-me do doente cautelosamente, parando a certa distância. Ele ardia em febre, a pele com um estranho tom vermelho escuro e com uma grossa crosta de pústulas brancas. Gemia, irrequieto, sacudindo a cabeça de um lado para o outro, a boca entreaberta, movendo-se como se buscasse água. Arranje-me um pouco de água, disse eu a um dos marinheiros mais próximos. O homem, um indivíduo baixo, musculoso, com a barba untada e penteada em espetos ornamentais, apenas me fitou, como se um peixe lhe tivesse dirigido a palavra. Virando-lhe as costas com impaciência, ajoelhei-me ao lado do doente e abri-lhe a camisa imunda. Ele fedia de modo abominável. Provavelmente nunca fora asseado e fora deixado a apodrecer na sua própria imundície, porque os seus companheiros temiam tocar-lhe. Os braços estavam razoavelmente limpos, mas as pústulas cobriam-lhe o peito e a barriga e a sua pele queimava ao toque. Jamie entrara enquanto eu examinava o doente, acompanhado de Jared. Com eles via-se um homem pequeno, com rosto em formato de pera, trajando um vistoso casaco de oficial, ornamentado com festões dourados, e dois outros homens. Um era um nobre ou burguês rico, a julgar pelas roupas. O outro, um sujeito alto e magro, obviamente um homem do mar, pela sua complexão. Provavelmente o capitão do navio contaminado, se fosse esse o caso. E parecia ser. Já vira varíola muitas vezes antes, nas regiões primitivas do mundo, às quais o meu tio Lamb, um eminente arqueólogo, me levara na minha infância. Este homem não urinava sangue, como às vezes acontecia quando a doença atacava os rins, mas, fora isso, apresentava todos os sintomas clássicos. Receio que seja varíola, disse eu. O capitão de Patagónia soltou um grito de angústia e avançou na minha direção, o rosto desfigurado, erguendo a mão, como se me fosse agredir. Não! Berrou. Mulher idiota! Salope! Femme sans cervelle! Quer arruinar-me? A última palavra soou como um gargarejo quando a mão de Jamie se fechou na sua garganta. A outra mão segurava o homem pela parte da frente da camisa, torcendo-a com força e levantando o sujeito do chão. Gostaria que se dirigisse à minha mulher com mais respeito, monsieur, disse Jamie sem se alterar. O capitão, com o rosto pondo-se roxo, conseguiu fazer um curto e espasmódico aceno de cabeça e Jamie largou-o. Ele deu um passo atrás, chiando como um asmático, esfregando a garganta, e foi-se afastando de lado, para trás do seu companheiro, como se procurasse refúgio.